Ela passou do meu lado. Oi, amor, eu lhe falei. Você está tão sozinha. Ela então sorriu pra mim. Foi assim que a conheci. Naquele dia junto ao mar, as ondas vinham beijar a praia. O sol brilhava de tanta emoção. Um rosto lindo como o verão. E um beijo aconteceu. Nos encontramos à noite, passeamos por aí. E num lugar escondido, outro beijo lhe pedi. Lua de prata no céu, brilho das estrelas no chão. Tenho certeza que não sonhava. A noite linda continuava. E a voz tão doce que me falava: o mundo pertence a nós. E hoje a noite não tem lua, e eu estou sem ela. Já não sei onde procurar, não sei onde ela está. Hoje a noite não tem lua, e eu estou sem ela. Já não sei onde procurar. Onde está meu amor? Era uma bonitinha. Aí eu fico emocionado com essa música. Quem que já comprou o disco? Pô, a crise tá mal, hein? Ô, gente, compra o disco, ajuda! Né? É assim, enquanto o disco não chegar a 250, 300, a gente não vai fazer show. Ah, é verdade, porque senão vai ficar um bando de gente lá, toca indecido! A gente, não, a gente quer tocar as músicas novas. Aí se já for platina duplo, aí ninguém gostar do disco, aí tudo bem. Nos perderemos entre monstros. Que foi, eu achei legal, só que eu gosto mais da Cássia Eller cantando. Por enquanto. Ok, então agora a gente já entrou no disco novo, tá? E essa... As pessoas às vezes me perguntam por que que se chama Sereníssima a letra? Que é a música mais rapidinha do disco, tirando o Lajdó. E de repente, eu não sei porquê, eu só sei que Sereníssima era, como era conhecida a cidade de Veneza. Isso eu fui descobrir depois, aí eu não, isso não tem nada a ver com a música. Um, dois, três.